Atenção, ouvinte do Brasil e por que não do mundo, começa agora o Footcast, futebol na podosfera. Solta o rojão. Estamos aqui com Ricardo Ávila, tudo bem? Saudações alvinegras. Alvinegras, por que alvinegras? É, porque nós torce pro Corinthians, mano. Putz, meus pêsames aí pra quem tá ouvindo. E aí, Charles? E aí, que tá um bando de louco. Bando de louco por causa do Corinthians também? É óbvio. Pô, cara, pensei que era por causa da sua cidade aí, Maracanaú, terra de ninguém, que você fala aí. Nárnia. É a terra do mais forte. É, mais conhecido como Nárnia também, dizem as más línguas, né? Ou as boas, porque tem gente que gosta de Nárnia, né? Tá agradável nessa época do ano aqui. Lá é a lei do mais forte mesmo, né? Pô, lá, cara, tem toque de recolher, meu amigo. Ah, é? É. Inclusive, obedeci, já tá tudo trancado, tudo escuro, porque tá comendo. Segurança em primeiro lugar, é isso aí. Eu tava assistindo o jogo do São Paulo, jogão por sinal, com três torcedores no Pacaembu, São Paulo e Mojimirim. São Paulo joga muito bem fora do Murumbi, cara. Você vai torcer, acompanha o time, onde é que ele vai, né? Isso foi uma ironia, né? Não, é tipo o Flamengo, cara. O Flamengo tá mandando o jogo em 38 estados brasileiros. Tem mais lugar pra jogar do que estado brasileiro, cara. Nunca vi. Toda semana. E é um campeonato carioca, o outro depois é na primeira liga. É uma loucura. Impressionante é o tamanho da torcida, né? Realmente tem muitos lugares do Brasil, tem flamenguista, né? Assim como tem corintianos, um pouquinho menos de São Paulinos e palmeirenses, mas tamo aí. E, nossa, tá sofrível. São Paulo tá ganhando de 1-0, espero que continue assim. 40 minutos. É, porque no final de semana perdeu pra quem mesmo? Ponte caiu, né? Ponte Preta. Ponte caiu. É. Ponte caiu. São Paulo perdeu com um gol do Reinaldo, seu ex-lateral esquerdo, que tá emprestado pra Ponte Preta. Olha aí, exato. São Paulo vacilou, tinha que fazer aquela cláusula, cara. Mas é prática, é um hábito da diretoria de São Paulo colocar essa cláusula que impede o jogador emprestado. Pode... Subestimaram o cara totalmente, né? Além de subestimar o deus do futebol, né? Tem outro negócio, agora é proibido, né? Essa parada de você proibir o jogador de enfrentar o clube. Proibiram? Proibiram, agora não pode mais não. Depois da conversa que teve lá do Guerreiro, Pato e também lá o Sheik, daí muita gente achou ruim, né? Foi algum desembargador, juiz, promotor, carioca lá que achou ruim. Aí lutaram com esse pedido lá no Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Pior, cara, é que do Guerreiro não era nem algo no contrato, se eu não me engano, era algo apalavrado. Acordo de cavalheiros. Acordo de guerreiros. Ah, nisso o Guerreiro ainda joga, cara. Sim. A gente faz peso lá, né? Rapaz, coitado do jogador, né, rapaz? Jogava tão bem, ganhou o Mundial, artilheiro. Aí foi lá pra Gávea. Acho que é o clima lá do Rio de Janeiro, só pode, cara. Vamos consultar um flamenguista futuramente pra saber disso. Aguardem novidades. Deve ter. Será que ele se enturmou lá com o Adriano, o imperador? Não, o Adriano agora tá no State, né? Nos Estados Unidos agora. Tá tranquilo, tá favorável pra ele. Ótimo. Hoje há pedidos de milhares de ouvintes que sentem saudades do Footcast. Do canto da massa. Exato, faz um tempinho que nós não lançamos nada a respeito de podcast, né? Nós estamos no Facebook aí com 500 curtidores aí na página. Nenhum deles pediu, mas nós vamos gravar um programa aqui, fazer um giro de notícias pra alegrar a galera aí que sente saudades da gente. Alguém sente saudade de um dia, essa pessoa vai se manifestar. É, alguém deve sentir falta. É isso aí, vamos lá. Hoje na Voz do Footcast teremos Palmeiras com Marcelo Oliveira pressionado após o atropelo da Ferroviária. Luto no futebol nordestino. O mimimi do Anderson Silva. Técnico contratado que goleia no seu primeiro jogo por 5-1 no domingo e é demitido na terça-feira. Torcida do Boca agradecendo os técnicos demitidos e criticando a diretoria. Vamos para a primeira. Palmeiras é grande. Uhul! Após reunião, Nobre pressionado a demitir Oliveira, mas banco técnico. A culpa é sempre do técnico, né, cara? Ferroviário não é um time fraco, não. O Corinthians deu uma vacilada lá com eles, né? Teve que correr atrás para empatar. É um time bem organizado. Eu acho que... Eu não sei, o Palmeiras jogou em casa, foi? Foi em casa e... Segundo a grande parte dos comentaristas, jogou como se estivesse fora de casa, foi pressionado pela Ferroviária. Ferroviária é um time bom, cara. Tem até alguns jogadores ali que alguns times grandes aí podem ficar de olho. Hoje estamos sem o especialista em Palmeiras, Felipe. eu diria especialista em Valdívia, né? Felipe Carvalho. E qualquer informação errada que tenha vindo daí, ele pode corrigir. Principalmente porque ele não tá aqui, que a gente vai descer o cacete no Palmeiras e não vai poder fazer nada. É, então, temos que... Bom, eu sou São Paulino, então tô no momento de moral baixa. Na verdade, no estado de São Paulo, poucos podem falar alguma coisa, né? É, se tivesse um torcedor ferroviário aqui, ele ia poder falar mais que a gente. Pô, ferroviário é de Araraquara. Isso. Ah, é perto lá da cidade que eu nasci, cara. No interior de São Paulo, lá. E a ferroviária tem um negócio engraçado, é que ela é uma filial do Atlético Paranaense, né? É algo como o Corinthians fez com... tá fazendo com o Bragantino. Que o Atlético cede alguns jogadores, né? Pra ferroviária. E tem esse trabalho de interação, tipo, o jogador se destaca na ferroviária, ele vai pro Atlético. E o técnico da ferroviária é estrangeiro, né? O cara é português. Me foge o nome dele agora, mas tá fazendo um bom trabalho, né? A ferroviária é um time montado. Como disse o Dudu Alepo, que depois do jogo, né? Parecia que a ferroviária é o Palmeiras e o Palmeiras era a ferroviária, né? Esses jogadores pertencem a quem? Ao ferroviária? É, então assim, eu não tenho assim, a informação concreta, né? Eu vi nos programas do sorteio, assim por cima. Mas pelo que eu entendi, eu posso estar errado, é que eles, alguns são contratados da ferroviária, mas tem alguns que fazem esse intercâmbio, tipo, não são aproveitados no Atlético e vão para a ferroviária. É, parece que são uma dezena, né, de jogadores. Inclusive, gente da comissão técnica, que nem você já citou, né? É, a folha de pagamento lá da ferroviária é 380 mil, ou seja, sobra muito dinheiro aí pagando o salário do Ganso lá, o seu ídolo lá no São Paulo, né? Que ele ganha o quê? Uns 400 mil por mês? Meu ídolo se aposentou no final do ano passado. Mas, pois, esse cara tira um leite de pois é, vontade, cara. Conta e, muito. Tipicamente, né? Assim, foi uma estrutura que deu certo lá no clube, bem organizado. Espero que não aconteça o que aconteceu lá com o Santo André, né? Que nos anos 90 ali, começo dos anos 2000, também tinha uma equipe muito boa, mas depois o time foi desmanchado, né, cara? Seria espero que os jogadores eles consigam... São Caetano? São Caetano, isso, São Caetano. O time foi desmontado. Então, espero que essa parceria aí com alguns times lá do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e o Fluminense, eles continuem. Né? Aquele atacante, o Samuel, também muito bom, cara. Metendo gol aí toda hora. Cara do Fluminense. É. Ele marcou gol no Palmeiras essa semana? Corinthians ele fez, né? Ah. Sei do Palmeiras, não. Mas... Vou perguntar pro Felipe depois. Na fala do time pequeno dessa equação, né, do Palmeiras, é engraçado, porque parece que a diretoria, principalmente quem bancou, né, o Oliveira, que foi o Paulo Nobre, ele assim, tem um exemplo, né, que é ali do lado ali, que é o Corinthians, né, quando o time foi eliminado na pré-Libertadores, o Andrés, na época do presidente, ele bancou o Tite, né, e aí o resultado a gente já sabe o que aconteceu, né, depois dos anos que vieram. Mas acho que o Onso do Marcelo é mais controverso porque desde o ano passado, que o Palmeiras não joga bem, né? O Felipe, eu acho que ele é um cara consciente, né, nesse quesito, porque ele não se enganou com aquele título da Copa do Brasil, né? O time não vinha jogando bem. Se fosse por questão de jogar bem, assim, se fosse por questão de justiça, não pelos jogos na final, porque eu acho que no segundo jogo o Palmeiras foi muito superior ao Santos. Mas durante a competição o Santos merecia o título, se você fosse colocar no papel o desempenho, né, até chegar à final. O time manteve a base do ano passado, né? Ele contratou pouco, diferente dos outros anos que contratavam 20 jogadores, 28. E ele contrata pouco, ele mantém a base, ele mantém técnico, mas o time continua sendo um padrão de jogo, né? Assim, pra não começar a temporada, mas é visível que o time apresenta os mesmos erros da temporada passada. Toma gol besta, perde jogo em casa bobo, não consegue se impor. Então, assim, é difícil, né, você ficar mantendo técnico por causa de... com tudo isso acontecendo. E contratou mal também, né? Pelo menos na visão de muito palmeirense, do Dracena. Não dá nem pra opinar muito, o cara chegou e já machucou. Ele, bom, já estavam contestando já. Pois é, ele é bom pro Corinthians, né? Ele pegou o banco pro Felipe. Ele vinha pra Sergio e do Dracena, mas o Felipe tava comendo a bola e o Tite, pensando no mérito, né? Ele deixou o Felipe e o Dracena perdeu espaço. É, não diria que contratou mal, corrigindo um pouco, Não contratou grandes coisas. Tem o Jean, é um bom volante. O Jean que jogou no São Paulo e tava no Fluminense. Ficou bem mais tempo no Fluminense, na verdade. Foi campeão nos dois clubes, por exemplo. Mas, voltando um pouquinho essa questão do essa comparação com o Tite, mesmo o Tite, ele foi bancado naquela época, depois do vexame contra o Tolima. Isso, Tolima? É, você não quis lembrar, né, Charles? Mas, porque no final de semana seguinte, ele ganhou o clássico contra o Palmeiras. Um gol, se eu não me engano, do Alex. Tivesse perdido o clássico. É, não teria bancado ele, não. Ele teria vazado se ele tivesse perdido o Palmeiras. Ou seja, todo sucesso do Corinthians aí é culpa do Palmeiras. Então, não é bem assim, né, nessa questão de segurar o treinador. Claro que... Não. Que teve paciência, tem clube que demitiria antes do jogo. Eu falei essa questão da paciência mesmo, tipo, eu não sei, talvez o Tite nem ou caísse, se perder o Palmeiras, ou não caísse, não sei, mas... Ah, cara, o cenário tava pra cair ali. Antes, mas... eles não tinham tão formado assim, formatado na cabeça, o fator novo, né, que virou uma piada agora, né, o fator novo, que, como aconteceu com o Inter e Grêmio ano passado, demitiram o Aguirre pra ter um fator novo, tomaram de 5, se não me engano. Lá era, esperava a merda acontecer, naquela época, ainda se esperava a merda acontecer pra demitir. Mas ainda dá pra recuperar, né? Agora defendendo, né? Cabe essa coisa da paciência. Porque é só Campeonato Paulista, né? Então o que vai contar mesmo é Libertadores. Se tivesse investindo realmente na Libertadores, né? Mas ele... Não era a impressão deles, não, né? Estava com o time completo e perdeu pro Ferroviário em casa. Não é a primeira vez que isso acontece no ano, né? O Palmeiras já perdeu outros jogos em casa. A mesmo completo. Então, e a diretoria já tá meio assim, preocupada, né? Pra dar uma continuidade. Mas acho que mesmo completo, Ricardo, mesmo completo, a competição é outra. Eu acho que a motivação é outra também. Acho que não, cara. E tem algum problema ali mais estrutural mesmo. Sei lá, de repente os próprios jogadores, você sabe que faz aquele esquema pra derrubar técnico, né, cara? É, tem essa questão, não, né? Vale lembrar, já que estamos falando aqui rapidinho do Palmeiras, ele tá um pouco queimado aí com o elenco. É, teve o lance do Leandro Almeida, né? Do Leandro Almeida, que tomou danos morais e tal. Ficou feio, né, pro Marcelo Oliveira, quando, tipo, depois do jogo ele já chegou e disse assim, ah, vai pegar um gelo ali, vai descansar um pouco, né, não vou usar o cara e tal. E aí o elenco visivelmente ficou chateado com isso, né, e aí talvez gere um intriga. É, aquela coisa, todo mundo sabe, mas você é o líder, não é bom você falar, resolve lá no grupo, né. Aí só deixa no vestiário. Tem jogo essa semana, né, e aí o Palmeiras empatou com o River, do Uruguai, né, fora de casa. E assim, fica complicado. Mas ele vai jogar em casa e é com a necessidade de vencer, né? Talvez seja essa pressão. Talvez estivesse faltando nos outros jogos. Você tem que jogar com a necessidade de ganhar. Quem sabe que Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo vão passar para outra fase do Paulista. Então essas derrotas, assim, por mais que pareçam o fim do mundo, talvez não sejam assim tão preocupantes. Mas se você chegar na Libertadores e ou perde ou empata em casa, tendo empatado a primeira com o time que teoricamente vai perder para todo mundo, que é o mais fraco da chave, a corda vai apertar mais no pescoço, né? Olha, quer deixar as coisas bonitinhas em Palmeiras? Olha pro São Paulo. Palmeiras vai jogar com o Nacional do Uruguai, né, em casa. Fizer um bom resultado, ganhar de uns 2-0 ali, então acho que fica mais tranquilo lá pro Marcelo Oliveira, mas eu acredito que deve resolver o problema dele. Porque esse final de semana, não ganhar do Capivariano em casa, meu amigo, pode jogar pá de cal. Morre Leonardo, terceiro maior artilheiro da história do Sport. Luto no futebol nordestino, hein? Vocês conheciam o Leonardo? Ele jogou no Sport de 92 a 94, 97 a 2001 e em 2004. Foi campeão pernambucano muitas vezes, 94. Novo, né? Novo. 41 anos. Um problema lá neurológico e tudo. Putz, é triste, assim, essas doenças que a gente não conhece, mano. Pois é, você vê aqui, é uma neurocisticercose, é uma doença que ataca o sistema neurológico provocada pela ingestão de alimento mal preparado. O que esse cara tava comendo, velho? Tem que saber pra não chegar nem perto. Aquelas buchadas de bode. Diz aí, Charles. Não, eu como isso aí direto, cara. Isso daí é uma delícia. É possível, mano. Carne meio preparada. É preparado, né? McDonald's? McDonald's, cara. Ué, vai ser tipo vírus zumbi, então. Se for Burger King, vai ser um pouco menos, né? Vai ser uma coisa mais rica. A gente fica abalado, né, quando vê assim, jogador morrendo, até mesmo jogador de atividade, alguma doença ataca o atleta. A gente sempre pensa que atleta tem um atendimento físico, uma preparação, um balanceamento alimentar, tudo isso, mas no fim das contas isso me impede, né, de surgir uma doença, né, de o cara ser afetado por uma doença. Por exemplo, como foi com ele, né? Comeu algo, não fez bem. Não, cara, é só ainda pior ainda. Assim, passa essa impressão de que o cara é um atleta e agora não tô me referindo a esse caso. Mas sim, a gente tem essa impressão de que um atleta tem um condicionamento físico foda e tal, mas talvez o cara tenha um desgaste maior em algumas determinadas situações, né? Algumas pessoas. Verdade. Até um desgaste maior e depois que o cara para, aí é um baque muito grande. Um baque é o inverso, né? Que o cara, ao que ele era antes, ele vira um novo sedentário. Não tem conhecimento pra falar como o corpo reage a um lance desse. Você vê muitos ex-atletas aí, quando fica um tempo sumido, quando volta, você vê o cara muito acima do peso mesmo, né, cara? Aí isso deve realmente dar algum problema. Mas você vê nas fotos recentes dele aqui, o cara tava com o corpo até bom, mas parecia que tava jogando bola ainda, né? Tava trabalhando. O problema realmente deve ter sido alimentação, né, cara? Bom, só pra completar, o cara, ele também foi campeão da Copa do Nordeste, em 94 e em 2000. Copa do Nordeste, que voltou aí, né, há uns anos atrás, é uma sensação. Foi tetracampeão lá, pernambucano, né, cara? 97, 98, 99, 2000. Isso. Máquina. Pra muitos, um dos mais ídolos aí do clube, né? Então fica aí a mensagem de, não de apoio, porque a gente não pode fazer nada, né? Mas de consolo, talvez. Familiares, né? Pela perda. A gente sabe que perder um ente querido aí nunca é bom, mas a vida continua, né, cara? É. Felizmente. Com certeza que a torcida do esporte prestou homenagem, fez a parte dela. E um dos únicos times realmente que, tipo assim, não dos únicos, né? Vamos falar assim, que um dos times do Nordeste que tem uma grande história, né? No cenário brasileiro, nacional. Foi campeão, aquele polêmico com Campeonato certeza. Brasileiro de 1987, 88 nós. Bahia, né? Então. É isso aí. Vamos pro próximo? Partiu. O MMA de Anderson Silva. Vocês acompanham o MMA? It's time. Eu confesso que eu assisto, por exemplo, Anderson Silva, eu torço, não torço por ele não, cara. Mas só porque ele é declarado corintiano. Não, não. Isso é um... Seria o quê? É um algo a mais? A cereja do bolo, o fato dele ser corintiano. Mas eu não gosto quando o cara é muito idolatrado sem ter feito por onde, assim, na imprensa. Geralmente eu torço contra o cara. Vocês assistiram essa luta? Anderson Silva e Michael Bisping. Então, eu ultimamente eu parei de ficar até tarde assistindo essas lutas lá do UFC, cara. Muito decepcionante. Se bem que naquele dia que o José Aldo perdeu 13 segundos lá pro McGregor, a luta anterior tinha sido muito boa, né? Que o Whiteman perdeu lá pro... Sim, Rockhold foi muito boa. Então tudo dizia, né? Porque o José Aldo ia calar a boca lá do McGregor, né? E foi aquela decepção. Antes disso, tinha sido a decepção do próprio Weidman dando uma surra no Belfort. Aí antes disso, teve outro brasileiro lá que tomou uma lenha lá, o Cigano. Aí tem uns cabos. Aí eu fiquei meio decepcionado de ficar até tarde. Mas eu sempre dou uma conferida no outro dia. Essa especificamente, essa não foi transmitida. Que ela foi numa plataforma diferente aí do UFC. Inclusive era um teste pra alavancar essa plataforma, né? Então não foi transmitido no pay-per-view e nem na TV aberta, como a Globo costuma fazer, né? Depois do Lota Zola. O combate, eu acredito que não tenha passado, mas... Qual luta? Essa recente, Anderson Silva contra o Bisp. Passou no combate, não? Eu acredito que não. Passou no... É uma outra plataforma do UFC, que é de uma assinatura separada e tal. Não sei se passou no combate, mas com certeza não passou na TV aberta. Isso que eu quero dizer. Na luta, não passou, pelo que eu tinha lido, foi por questão de horário, né? Porque seria questão de fuso horário e tudo mais, seria tipo umas 8 horas aqui, se não me engano. É, ela foi mal vendida, na verdade. Eles não tiveram cuidado em promover ela em outros lugares que não aonde a luta ocorreu. Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção é que o Anderson Silva tá chorando por ter perdido, né? Foi uma luta bizarra que ele nocauteou, entre aspas, cara. E depois o juiz falou que não parou porque o cara ainda tava em postura de defesa. Aí o Anderson agora reclamou falando que queriam que ele assassinasse o oponente de uma forma irônica, né? Mas eu tenho uma dúvida. Quando o cara perde o protetor bucal, a luta não tem que ser paralisada? o árbitro tem que sinalizar, né? Ou então, o cara lá, de alguma maneira, tem que passar a informação. Teve uma entrevista, o árbitro dessa luta, né? Que ele tá bem conhecido, famoso, acho que ele é brasileiro, se não me engano. É, não, tô confundindo. Mas, enfim, ele explicou, né, o que aconteceu. No momento da luta, que o Anderson Silva tá destruindo os golpes, o Bisque apontou que o protetor tinha caído, né? Mas ele explicou, o juiz, que só tem essa pausa pro cara colocar o protetor se não tiver um momento de ação, né? Ou seja, por exemplo, caiu o protetor e o Anderson Silva não estivesse atacando por algum motivo, aí sim poderia ter essa pausa para que o Bisque pegasse o protetor. Mas como o Anderson Silva estava atacando, ele não parou a luta, né? Tipo, é uma regra. Perfeito. É, eu acho que o Arthur errou, porque ele teve o momento de olhar, caiu o protetor, peraí, vamos colocar o protetor. Tanto que ele avisou duas vezes. No começo, realmente, tava nessa situação de ataque e tal. Mas depois ele parou. Aí, nisso que o cara olhou pro árbitro pra avisar pela segunda vez, o Anderson Silva botou uma joelhada no queixo do cara, que nem tava olhando pra ele. Então, eu acho isso uma hipocrisia do caramba, cara. Tipo, pô, é o companheiro dele ali, tá sem protetor. Acho que o árbitro deveria ter intervido. Tudo bem. Enfim, o choro é livre. Na questão do choro aí do Anderson Silva, ele é... funcionou via luta, né? Mas alguns momentos depois. E aí ele fez aquela mesma criancice, né, cara? Eu chamo de criancice, pode ser o estilo dele. Mas ele fica brincando, né? O cara bate, ele fica chamando o cara pra cima. E aí ele perdeu tempo, né? Tipo, durante todos os rounds ele fez isso. E aí quando ele foi querer lutar mesmo, né? A joelhada entra, assim, por motivo do cara não estar atento, não sei. Aí ele achou que tinha vencido, né? E aí o próprio juiz na entrevista ele continua falando que ele não parou a luta em nenhum momento. Nem quando o protetor caiu, nem quando a joelhada do Anderson entrou, né? E aí o Anderson viu o cara caindo, achou que ele tinha desmaiado, não sei. Aí foi comemorar, né? E teve que voltar. Aí quando você tem que lutar de verdade, quando você passa a luta brincando, aí você perde, né? Perde pro ponto. É, ele ficou brincando no segundo round, principalmente. Foi muita brincadeira. O primeiro teve um pouquinho, é aquela coisa. Falaram pra ele que é legal. Quanto ele se garantia na luta, ele brincava, né? Agora, ele pensava que isso era uma arma. Mas, meu, isso até confunde um pouco o cara que tá atacando, mas isso não desestabiliza ninguém emocionalmente, que nem eles falam. Não é esse tipo de provocação que deixa o cara... O que deixa o cara puto é a provocação do McGregor lá com o Aldo, que lá... Com o brasileiro funciona, né? Com o brasileiro funcionou. O cara faz fora do octógono, talvez deixe o cara indignado, né? Como o menino, o próprio... Aquele cara que o Anderson Silva derrotou, o Anderson Silva agora, Charles Sonnen, né? Sim. Fez aquelas coisas lá, com a Cipil, fazer aquela parada, ficou balado e tal. Talvez isso funcione muito, certamente, funciona fora do octógono, mas dentro não surge mais efeito. Revendo a luta, assim, os detalhes que aconteceu, cara, é tipo assim, sem querer puxar a palha pro Anderson Silva, cara. O Bisping, ele tava sem condições de continuar a luta, cara. Sem condições de continuar a luta. O protetor, quando ele cai, na verdade, o protetor cai, o Derby lá, ele pega, o Herb Derby lá, ele... Jim Herb, né? Ele pega lá o protetor, fica segurando e fica esperando o momento correto pra colocar aquele protetor. E o Anderson Silva tá partindo pra cima, tá batendo. E não teve um momento que realmente o Bisping lá olhou pro árbitro, né? E apontou, cadê o meu protetor? Aí o Anderson Silva acertou aquela joelhada e o cara despenca no chão, né, cara? E ele foi até lá pro centro, foi comemorar e tudo mais, né? Mas acho que o grande problema do Anderson Silva é realmente essas brincadeiras, né, cara? Acho que ele meio que brinca demais com seu adversário. As lutas que ele perdeu, com exceção daquela segunda que ele quebrou a perna. E aquele non contest, porque estava utilizando algum tipo de anabolizante, né? Ele perdeu por realmente estar brincando. Essa luta também ele poderia ter ganhado ou ter ganho, sem desmerecer toda a qualidade que o Bisping tem, tá? É um grande lutador, tá? É muito bom na trocação, né? Mas o Anderson Silva tinha qualidade para partir para cima e ganhar dele no segundo, terceiro round, seja finalizando, seja socando. Você vê a cara do Anderson Silva, ele toma muitos socos, né? E não incha, não machuca nem nada, e o Bisping saiu destruído, né, cara? Então foi vacilo total. Sinalizou revanche, não sei se vão dar logo em seguida. Não sei, eu quero que o Anderson Silva, ele não que ele volte a ganhar cinturão, mas que ele jogue sério, né, cara? Lute sério. Ah, isso é difícil, que eu acho. Respeite que... o adversário. Mais difícil ainda. Daí virou uma marca registrada do cara. Isso é aquele negócio igual quando o Pato bateu aquele pênalti ridículo contra o Grêmio, né? É. O cara perguntou, e aí, tal? E aí, não, bato assim, treinei assim, vai continuar assim, né? Deve ser a mesma coisa, não sei se o Silva... faço essa brincadeira, perco assim e vou continuar perdendo assim, né? Apesar de que na revanche contra o Weidman ele não tava brincando muito, né? Tava não, cara. Ele foi realmente um golpe de azar, vamos chamar assim. Eu não acredito que o Weidman tenha defendido assim uma precisão tão grande pra estar com a base fechada no chão pra machucar o Spider, né? O Anderson Silva. Na verdade, foi um infortúnio, né, cara? Nunca tinha visto aquilo no UFC. Acho que dificilmente vai acontecer de novo. Já tinha visto em Muay Thai, aqueles kickbox e tudo mais. Já tinha visto várias vezes. Mas no UFC foi a primeira vez até o momento a única, né? É uma borracha. É raro. Mas é que difícil. Tá sujeito, né? Por ter de todo tipo de arte marcial. Então tá sujeito a essas coisas. É, acontece. É, eu acho que ele ainda deve ganhar umas lutas aí, mas não vai ser mais aquela coisa que era antes, né? Ah, eu achei que ele lutou bem, apesar da farra que ele fez e da decepção. Acho que pode voltar em um nível razoável. É, ficar um ano parado, né, cara? É muito tempo, né? É muito tempo. Mas ele tá com bom condicionamento físico, até mais forte que era antes, né? O cara vai ficando mais pesado, né? Acho que a dificuldade é bater peso, não sei. E a categoria que ele luta deve ser, não sei, a dificuldade que ele tem pra baixar peso. É a mesma categoria do Belfort, e ele tem que perder 15, 17 quilos, né? Não sei quantos quilos o Anderson Silva tem que perder. Mas, enfim, se for jogar na categoria em cima, se ele for lutar na categoria de cima, ele vai lutar com os caboclos fortes demais, né, cara? Aí já é o John Jones, já é o Cournier, já é aquele gigantão lá, aquele holandês lá, e cara, aí ele... Acho que não dá pra brincar não, né? Aí não brinca mais não, a categoria dele é essa mesmo. Bom, fugimos um pouco de futebol, mas aproveitar e mandar um abraço aí pro Albani, que é nosso editor, mas não é mais, né? Foi editor do nosso... É, mas não é. Manda um abraço aí pra ele, que gosta de MMA e tal. Passou no combate, viu? Passou no combate. Ah, legal. E, bom, ele pode corrigir, mandar um e-mail aí, já que ninguém manda. Mandar um e-mail pra gente falando o que eu falei de merda. Já que eu sei que ele é muito fã do Anderson Silva. E eu sei que ele apostou no Belfort quando ele perdeu pro Weidman. Um abraço aí pro Albani. Técnico é contratado na sexta, goleia por 5-1 no domingo e é demitido na terça-feira. Esse mito do futebol é Wagner Benazzi, pela sua breve passagem no Comercial de Ribeirão Preto. Um abraço aí pro Washington de Ribeirão Preto e pro Albani também de novo, que é de Ribeirão. Bizarro demais. É que nem aquele cara... Que nem não, é parecido, né? A situação daquele técnico da campeonato inglês, na segunda divisão, que ele tava... indo muito bem, aí o time, a diretoria resolveu demitir ele, porque tava indo muito bem e eles não tinham previsão de ir muito bem pra disputar a Premier League. Então eles demitiram o cara, porque eles querem ir mais devagar. Isso realmente aconteceu. Você traça o objetivo, mas peraí, tá chegando muito rápido. Deixa eu dar uma pausa. Diretoria pé no chão, entendeu? Se isso vem pro Brasil... Bom, já tem, né? Deixa eu ler um pouquinho aqui pra você. Comercial de Ribeirão Preto viveu uma situação inusitada. Contratou o técnico Wagner Benazzi na última sexta-feira. Ganhou de 5-1 do Guaratinguetá pela Série A3, que seria a terceira divisão do Campeonato Paulista. E foi demitido na terça-feira. Aí o Comercial soltou uma nota oficial, que eu vou ler aqui pra vocês. Comercial Futebol Clube informa e oficializa a saída do técnico Wagner Benazzi. Interinamente, Leonardo Capitelli comandará o Leão do Norte. Enquanto a direção estuda e negocia um novo nome para o cargo. Escreveu o time no Facebook. É isso aí. O que você acha dessa situação? Cara, inusitado, né? Você vê o cara é contratado para jogar um final de semana. Agora, se ele estiver usando essa estratégia aí para não pagar o salário dos treinadores, acho que eles vão se dar bem, né? Desde que comece a ganhar, né? Vamos tentar alguém, se ganhar, não, o cara ganhar, a gente bota pra fora. Não, mas só pra esclarecer, é que o título é muito absurdo, né? É. Aí ele foi demitido por causa da declaração dele após o jogo. Ele falou que só seguiria caso a diretoria acertasse dívidas pendentes com ele de 2014. Ah, é? É. Quando ele era treinador do Comercial, quando o Comercial tava na elite do Campeonato Paulista. E acabou sendo rebaixado, né, naquele ano. Aí ficou pendências financeiras aí. Quando ele voltou, ele soltou essa logo depois do primeiro jogo. Aí afastaram o cara, né? Bom, um time que chama Comercial, eu acho que eles não estão lidando muito bem com a situação, né, cara? É, tá muito ligado. Esse diretor aí tomou um gol, gostou não. Queria falar assim, casado. Mas ele foi engraçado, né? Ele foi pela amizade, né? Uma coisa maluca na história, o cara foi trabalhar porque no comercial, porque ele já tinha jogado no comercial e tinha trabalhado como técnico, né? E aí o cara chamou ele, sei lá, tava na crise, ele disse, vem cá, trabalhar. Ele foi, né? Na amizade. Aí no primeiro jogo o cara cobra. É, na amizade era o que a diretoria tava achando, né? Amigos, amigos, negócio à parte, né? Acreditado. Evidência do amadorismo do... cartolagem, né? Isso, isso no comércio, em São Paulo principalmente, tem um termo que eu já vi, meu pai trabalha no Ceasa, eu trabalho com ele. A gente usa um termo quando o cara tá devendo e ele esquece a dívida. Aí ele volta muito tempo depois e você tem a oportunidade de receber dele. Aí isso aqui se chama... tava debaixo do balaio. Olha a dívida. Então, eu acho que ele tava pensando assim, eu tô com essa dívida aqui debaixo do balaio e vou cobrar dos caras agora, é minha chance. Isso aí já aconteceu de alguma forma com alguns jogadores, que eu me lembro passagem no Corinthians, se eu não me engano até o Marcelinho Carioca tinha uma dívida na justiça contra o Corinthians, aí ele deu os rolê dele lá, jogou até no Brasiliense lá em Brasília e tudo mais... Aí ele voltou pro Corinthians para fazer alguns jogos amistosos, né? E acho que no contrato que foi feito para ele fazer esses jogos, né? De encerrar a carreira, colocaram lá que ele tinha que esquecer aquela dívida, né? Aí, beleza. Ele assinou? Aí, assinou, sim, assinou. Outro jogador que fez isso também foi aquele... era jogador e depois foi técnico, foi o Galo, né? O Galo também tinha algumas coisas lá de passagens antigas e quando foi técnico do Corinthians também tinha que perdoar essa dívida que tava lá no passado. Cara, essas diretorias são... esses diretores, esses cartolas são ligeiros demais, cara. Até falando desse negócio de dívida, a notícia mais interessante que eu vi na última semana foi daquele jogador que processou o Corinthians por causa das imagens dele que tava no jogo do FIFA. Vocês viram essa? Qual jogador que era? Eu ouvi falar, mas... Eu ouvi isso aí. Qual jogador, cara? Deixa eu lembrar aqui. Ele ficou pouco tempo no Corinthians, aí do Corinthians ele foi emprestado pro Botafogo, por causa de time. Deixa eu ver aqui, jogador... Não tô lembrando o nome dele, mas tô lembrando quem é. Engraçado que ele tava em vários times, cara. Sim. Vitor Júnior. Bom, ele tá até no FIFA 2014, sendo que ele jogou no Corinthians, cara. Ele jogou lá em 2008, cara. E ele aparece no FIFA lá nas versões 2008, 2012, 2013 e 2014, cara. Isso é lógico, velho. Ele teve uma passagem muito rápida no Corinthians. Muito engraçado. Quando li isso, e tem a imagem dele lá ainda. Ele jogou no Atlético Goianiense, Santos, Botafogo e Curitiba. Mas ele tinha empréstimo pelo Corinthians antes de ser vendido. A diretoria do Corinthians tem isso, né? Tá emprestando os caras e os caras mantêm vínculo ainda, né? E aí paga salário. Não. Isso é todos. Todos os clubes têm isso aí. São Paulo tem tal de Renan, cara, um volante. Jogou um pouquinho no São Paulo. Eu devo estar enganado, mas por volta de 2003, essa época aí. Depois ficou emprestado até esses dias aí. Até, sei lá, 2000 e pouco. É aposentar. Será que ele é tão ruim assim? Eu aposto que renovaram enquanto ele estava emprestado. Não é possível. Não é possível mesmo, não. Ficou muito tempo emprestado. Sabe, quando passa uma década, você fala, pô, esse jogador ainda é desse time? Só que tá emprestado. O Corinthians fez isso esse ano, né? Contratou uma galera aí de qualidade duvidosa, com um goleiro, um atacante. Emprestou, né? Acho que ele entrou no Bragantino. Foi. Mas ainda sobre a loucura aí do Bernardo, ele tinha proposta pra Série A, pra primeira divisão e pra segunda do Paulista, né? Ele negou pra ir pro comercial. Nossa, mano, que é isso? Ele tinha uma história no time, né? Ele foi jogador no time, jogou Exato. Lá. Também pela amizade mesmo, tá ligado? Porque ele gostava do clube, só que aí falou isso aí, né? Não, ele não foi pela amizade, né? Não, mas assim, será que ele foi pensando justamente em receber essas contas? Se ele falou isso logo depois do primeiro jogo, ou ele ficou vislumbrado com 5-1 no Guaratinguetá, ou então já era planejado. O que deixa as coisas mais engraçadas ainda, né? Tipo, eu ganhei de 5-1, agora eu tô podendo. Se ele tivesse perdido, eu não tinha falado nada. Ficar calado até ganhar o próximo jogo. É. E aí, não, ele soltou uma nota, né? Ele escreveu, né? Na rede social dele. Aí ele fala que, né, só um trecho aí, ele fala: fui chamado para ajudar e aceitei porque sou amigo de longa data do presidente. Também por este grande clube que eu sempre trabalhei com muito respeito e carinho. O combinado era que, apesar de não ter recursos, a diretoria os buscaria como patrocinadores. E então aceitei o convite por um valor muito menor do que eu sempre recebi na minha carreira. Afirma o treinador que, segundo ele, deixou de lado proposta da Série A1 e da A2 para auxiliar o amigo. Não, isso é treta mal resolvida demais, cara. É muito ruim, cara. Fica o profissional aí, os jogadores lá. É, não sei, cara. A situação tem que se resolver. O pessoal é muito amador, cara. Tô falando o treinador aí que teve que sair tudo, não. Mas esses alguns dirigentes aí, o pessoal é muito amador. Como é que não tem dinheiro pra pagar o técnico? E quem é que vai se expor ali no campeonato A3? Vamos falar, terceira divisão no campeonato paulista? Não tem nem expressão. Tem, cara. Lógico que tem. Tem uma competição, cara. Vai pra segunda divisão lá, depois vai pra primeira, entendeu? Nada, nada se for lá pra... Faz clássico, né? São Paulo, que é o Come Fogo, né? É. Qual o apelido do time mesmo? É o Bafo. É o Bafo, é. Então, cara, é uma pena, né? Você vê aí, por causa do amadorismo aí de alguns dirigentes, você vê um técnico soltando a boca, a gente não sabe do que realmente aconteceu. Eu vou acreditar no técnico, né, cara? Porque, felizmente, a gente sabe que dirigente é tudo assim. Você vê, o Corinthians até hoje tem alguns jogadores que não tinha recebido do Campeonato Brasileiro ainda, né? Torcida do Boca agradece a técnicos demitidos e critica a diretoria. Então, o Boca Juniors com Tevez, Lodeiro, perdeu o treinador recentemente, né? O Rodolfo... Arroba Rena foi demitido na segunda-feira. É isso. E já na terça-feira, a torcida já estava agradecendo ao treinador, né? Que é carinhosamente apelidado de Vasco. Basta de ídolos... Demagogia e carteira. Falcione, Vasco, obrigado para sempre. Dizia um dos cartazes. Então, parece que os caras estão aí dando cutucada aí, né? Essa coisa de trazer ídolos, né? Como é o caso do Tevez. E até o River Plate fez algo parecido, né? Trouxe o D'Alessandro. Foi. E os caras parece que nem sempre pedem a cabeça do treinador, como costuma ocorrer, né? Dessa vez estão se voltando logo contra a diretoria. Se o cara ganha o Campeonato Argentino e a Copa da Argentina e é tido, uma coisa de origem regenerado, né? Nesse processo aí. É, não foi tanta sorte assim. Se bem que foi a Copa, né? Que foi bem polêmico, que teve aqueles lances polêmicos a favor do Boca Juniors, mas isso não. De qualquer forma, chegou na final, então nem serve de argumento, né? E aí, tipo, você leva que não é só no Brasil, né? Que a gente tem muito complexo de que no Brasil tudo é incrivelmente pior. Não que não seja, mas nesse caso tem uma similaridade, né? Que a diretoria fazendo com isso, a gente vê que ele se espalha por vários lugares. É, e tem essa coisa da torcida, às vezes, dar uma olhada, não que obrigatoriamente você tem que culpar treinador ou a diretoria, cada caso é um caso, mas é legal quando enxergam mais além, né? Que não é só um treinador, por mais que às vezes é super valorizado essa questão de manter o treinador e tal, mas é bom que enxerga realmente pode estar acontecendo. Diretoria, tem muita gente envolvida, jogador, não é só o treinador. É como, bom, fazendo um paralelo, mas o treinador de São Paulo agora, o Bauza, ele tá sendo muito questionado, mas... Por mais que ele ainda não tenha ganhado nada, não parece ser o caso de mandar ele embora ainda. Por mais que ele tenha teimado demais com Centurion. Mas tem todo um elenco bagunçado aí no time. Tem mais coisa pra ser observado. Diretoria fazendo uma presepada atrás da outra. Então acho que pode ser um caso semelhante esse do Boca Juniors. Eu só digo que se o pessoal lá tá insatisfeito com o Tevez, ele... É bem-vindo no Corinthians. Não quer ídolo lá, o Corinthians tá precisando do ídolo, do porte do Tevez. O cara joga muito. É. Não, mas aí, tipo, a gente tá falando aqui que só vários motivos, mas só tem um motivo pro cara, que ele caiu, né? O apelido do cara é Vasco, né? Queria mais o quê? É, com um apelido desse não segura muito tempo, não. Ganhando, cara, cai de qualquer jeito.